216 no solo aos 21, libere próxima à esquerda. E antes da taxiway alfa, chame o solo 121 décima 1. Tá livrando à esquerda, antes da alfa 121-132-16. Patatango, Vitor Kilo Beta, aciona identificação, vendo a prova adianta para a chegada IPIT. Reporte para a descida, que é negar na 0-4. Não adianta, vai chegar a IPIT no 0-4, vai chamar para a descida. Pelo 92, completa a confirmação, chama turno no 8 do final 95. Cruzando 90, curva esquerda, proa 070. Quatro, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28 via Pátio 1, taxiway Juliet, Alfa, Golf. Na Golf, chega a torre 118-95, ajuste no 0-4. Ok, vamos ingressar a Pátio 1 direita, Juliet, Alfa, Golf, ponto de espera 18-95, bom 864, uma boa tarde. Autorizado, Patiuno para a posição 02. Patiuno para a posição 02-3-2-16. Habita 8487, pronto, cópia. Cópia. Habita Cargo 8487, autorizado Serra Brava, União Foxtrot, via Upazulu 17, nível 330. Decolada 28, após a decolagem, mantenha a proa até 2510. Após curva direita, saída Aron, após Aron, voa Romeu Foxtrot 018. Transponder 5072, frequência do controle Salvador 119-8. Ok, autorizado então para Recife, o nível 330, Alpizulu 17, decolada 28, mantém a prova de decolagem até 2510, após curva direita na Aru. Depois voa direto com o Romeu Fox 018. Transponder 5072 e 118.95. Está pronto para pushback e acionamento na posição 7. Alfa Cargo 8487, confirmando a saída Aron, Alfa Romeo Oscar November e o controle de saída 119-8. 198 é a saída Aron. Já 8487, estiver em coordenação com a equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Reporte pronto para o táxi. Cruzeiro 90, que você falou, cruzador, curva esquerda, proa 320, desce para 2, motel, autorizado, reporte estabilizado. Está estabilizado, Maré. E por aqui, Roberto, eu vou tirar pitch. O 9962 confirma 019. Negativo ainda. Ok, o visual agora, baixado e travado. O 9962 autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 14 nós. Pouso autorizado, tá 28 com o 9962. Diretor, ligou 1864, próximo ponto de espera da 28, pronto. 1864, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, bom 1864. 0230, já está chegando a FARE. Reporte para a descida, que é legal, no 0-4. Legal, não pode chamar para a descida, 2230. Para a descida, 2230. 3223, disponível de voo 120. Separa 2230, passageiro. Salvador, Salvador, passageiro 2230, para descida. Conseguiu 90, contrato de destinação, chama turno 8, destinal 95. Torre, Eco Zulu 90. Comandando Eco Zulu 90, QNH 10 no 4, continua aproximação, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, Eco Zulu 90. Voo 9962 no solo 27, libera a esquerda via Charlie, e antes da Taxi Índia, chama o solo 121, decimal 1. Controle Salvador, passarei do 2230 para descida. 2230, desça para a nível de voo 120, Senegal na 014. 120, passou 2230. Táxi via Índia Patiuna para o portão 06. Índia Patiuna até o 06, 962. Bom dia, é o gol 2027, autorização para o Angulho, está aqui. Confirme 2, gol 2067. Afirmativo. Gol 2067, formação curso Quebec, do helicóptero. Previsto da El Leda Motiva. El Leda Motiva, entra em Quebec. Boa noite, 64, estou com a aeronave para pouso, aguarde. Ah, parceiro, só para confirmar, obrigado. Ato de Lula vem bem, confirme já visual? Negativo, senhor. Pode ligar. Ato de Lula 0, Papal da Índia, Umbad, Ato de Lula 44, Pagog. Nível 360, decola da 28, mantendo proa de decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda, saída da El Leda. Motiva, transponder 5073, frequência do controle de Salvador, 119.8. Falo que mantém nível 100 até 30 milhas na saída da El, Chicago, de acordo com a carta. Nível 100 até 30 milhas de Salvador. Autorizado para Guarulhos, o nível 360, rota com o plano pelo 10, Piraíra, combate, pelo 44, Pacop, controle, decola 28, bateu o eixo 2500 após curva esquerda, no perfil da Israel, Neda, Mota, mantendo 100 a 7 caminhos. Transponder 505. 5073, controle 1980, gol 2067. Gol 2067, cruzamento correto. Reporte pronto para o pushback e o cruzamento. Reporte pronto para o 2067. Dos 230, reduz a velocidade para 2, 1, 0, 1. 2, 3, 0. Papatão, Vitor, Vila Delta, 50 de voar para o Juzan. Afirmativo. Sente, voe Uzan, está para 2.010, ajuste 1, 0, no 4. Uzan, 2.000, no 0, no 4. No táxi aí, Charlie. Novembro, dia Charlie, antes da Índia, chame o solo 1201. Charlie 2230, está livre da restrição na posição da aero do nível 120, está para nível de voo 050. Gael, desce agora então ao 050, para 2230. Corre na 28, 1864. É que o novembro, o senhor tem condições de passar a retaguarda do tráfego da APSA? Tem, então o táxi autorizado via pátio principal e chama na linha. São 3804, acendo a identificação, dessa via chegada a Cari para o nível de 120. 120, como está de volta? Negativo, mantenha a chegada com 3804. 3804. Papa Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado em LS, Zulu, pista 28, informe estabilizado. 18, olha o ponto, chame a torre 118095, ajuste no 093. 1-0-1-3, ajustado, 4-3, quilo, alfa para 2-8, chama a torre 2-9-5-4. Coragem, mantenha perfil da saída Aron, nível de voo 3-5-0. Da saída Aron, voo 1-8-6-4, eu posso invadir da Aron, presente? 1-8-1-6-4, Zulu November, acende a torre 118, da decimal 95. Zulu November, autorizado Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame novamente. Pergon 864? Pergon 864, prossiga. Na proa 040? Sim, Rio na proa 040, aproximadamente por 20 milhas, gol na 864. Positivo, 864, obrigado. Autorizado cruzamento no 735, via Papá, estaciona a frequência livre. Ah, não vou ver a Juliette volta? Copiado, 1510, está voando já direto o Freio de Santana? Sim, gente, encontra-se no espaço aéreo Gol, se não atrasou a informar neste setor, tem frequência livre. Gol no 864, após desvios, voe direto na Maceió. 64. Na frente, a gente já tem condições de voar, a gente consegue evitar a tromba da frente. Tem, então, autorizado Maceió. Direto Maceió, muito obrigado, senhor. Passaria de 2230, desce para 3010, ajuste 1014. 2238, enquanto faz giro aqui a redução para 1909. Gente, se não tivesse aqui, 4-4, já próximo ao Luzão, 180 de DSP. Gente, 2230. Saiu. Azul 4463, autorizado. Serra Bravo, Índia Lima. Via Golf 677, nível 180, decolada 28, mantenha a proa de decolagem até 2500 pés, após curva esquerda, saída Coral. Transponder 0271, frequência do controle de Salvador, 119-8. Passarei 2230, autorizar 2000 pés. 2000 pés, 2230. 4463, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gol 2067, para o 4. Gol 2067, pushback e coordenação com a equipe de solo, leve de acionar, reporte pronto para o táxi. Vamos que retorar o pushback com a traseira da Taxi India. Obrigado, seu bom dia, boa noite, né, pai? Bom dia. Estabilizado, Vitor Kilo Delta. Atendo, Vitor Kilo Delta, chame a torre, sequência 1918, decimal 95. 1895, Vitor Kilo Delta. Patrulha 2230, autorizado o LSVU, pista 28, informe quando estabilizado. Nível é Zulu da 28, como é estabilizado 260. Torre, Papatango, Vitor Kilo Delta estabilizado. Papatango, Vitor Kilo Delta, quem ligar no 013, reporte visual com campo. Reporte visual. Alfa, cargo 8487, próxima ponta, te esperava 28. Alfa, cargo 8487, mantenha o ponto de espera. Manterá ponto de espera, 8487. Gol 2067, copiado 173 a bordo. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 28, via Pátio 1, Taxi Juliet, Alfa e Gol. E quando o ponto chama é 2118-195, ajuste 1013. 7903, lindo estado, via Pátio 1, Juliet, Alfa, Gol, no código 2895, Gol 2067. 050. 6213, confirma? Ativo 6213, autorização Galeão. Poxa, 6213, fala João Romeu em curso, guarde cópia previsto da El Leda Irune. Para ele, olhando para o papel da minha 2630, comando Glide 260. Pede, complete a aproximação e chame torre sequência 118 decimal 95. 295, obrigado, senhor, bota lá. Torre Salvador, bom dia, passaria do 2230. Passaria 2230, quem nega 1013, continue a aproximação, reporte visual com campo. 1013, reportará visual 2230. Gisele? Oi? Madame Vitor, Kilo Delta no solo aos 4-5, libere a esquerda e antes da taxiway alfa, chame o solo 1-2-1-1. Vitor Kilo Delta, mantenha a posição na taxiway. Eco. Vitor Kilo Delta, confirme o patistino. Vitor Kilo Delta, após passagem do Boeing da Gol, direção ao ponto de espera da 28, autorizado Alfa Kilo para o Pat 3. Janel 6254, previsto da El Leda Motiva. Passaram 2230 de avisão. 3804, desça para 2010, ajuste 1014. Correção 1013, autorizado em RS Blue, pista 28, informe estabilizado. 3204, pode voar usando? Tem condições de voar usando completa aproximação, até 3804? Afirmativo, 3204. Mostra autorizado usando completa aproximação, informe como estabilizado. Para estabilizado, 3204. Cargo 8487 autorizado, alinhar e manter pista 28. Alinhe e manter na 28, alça cargo 8487. Telema 213, está estimado para início do push? 5 minutos da 213. Telema 213, pronto, cópia? Vou ativo. Puxando 6213, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Hotel November 857 até Mossul, nível 360. Decolada pista 28, mantendo proa de decolagem até 2500 pés, após curva esquerda na saída da El Leda, após Irume. Transponder 5054, frequência do controle de Salvador, 119.8. Sortiu autorizado 360 para Guarulhos, no perfil da El Leda Irume. Tomate a proa da 2500 pés, após curva esquerda e intercepta a saída. Outro November 857 até Mossul, 5054, 198, outra saída. Puxando 6213, autorizado Serra Bravo, Golf Lima. Serra Bravo, Golf Lima. Puxando 6213, controlamento correto, repasse pronto para o pushback treinamento. Para o pushback treinamento. Paulo 2230, Libão. Passarelo 2230, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Dispatch Alfa, da Juliette, 2230. Desalto decolar pista 28, vento 210 graus, 13 nós. Desde que decolagem 28, avança 8, 427, boa. Quanto ponto espera gol 2067? Gol 2067, mantém ponto espera. Mantém gol 2067. Cargo 8487, decolada 50, mantenha pro até 2500 pés, controle 119.8. 198, bom. Cargo 8487, decola 6, escuta. Adição 8487, contato radar decolagem, suba para amigo de voo 330, saída Arum. 330, pode voar direto Arum? Autorizado. Chile 6254, tem estimado para o início do push? Novamente, vai. Que gente? 1-1-8, decimal 9-5. Rebote para ingresso, para iniciar o rebote. Ok, autorizado o push e reportará para iniciar o reboque, American 229. Oi Salvador, bom dia, Zan 3804, final baixado travado. Zan 3804, quem negar 10, 13, continua a aproximação, reporte visual com campo, informo chuva leve. 3804. Puxa 6254, pronto cópia. Puxa 6254, autorizado Serra Bravo Romeo Juliet via Hotel Zulu 44 até Alfa Delta Alfa, nível 360, decolada pista 28, mantendo a proa de decolagem até 2500 pés, após curva esquerda na saída da El Leda, após seguro. Transponder 5117, frequência do controle de Salvador, 119.8. visual, tá 3204. 3204, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 15 nós. Lembrei pouso, 28, tá 3204. Puxa VH254, correto, reporte pronto para o pushback experimento. Azul 4463, pushback com a geração com a equipe de solo, direcionar reporte pronto para o táxi, que forma que deverá puxar com a cauda para a taxiway Índia. Abson 8487, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 12545, obrigado, bom dia. Bom dia. 4 no solo 54, libere à esquerda, e antes da taxiway Alfa, chame o solo 121, decimal 1, reporte pista livre. Esquerda da Alfa 121, vai reportar que já está livrando, tá 3804. Sim. Autorizado o reboque e reportará no traseiro 06 American 229. O Salvador, uma boa tarde, TAN 3804 de pronto. TAN 3804, táxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Táxi lento via Alfa, reportante da Juliette, TAN 3804. América 229, mantenha a posição, aguarde novas instruções para o início do reboque. América 29, mantenha a posição, guardar novas instruções para o início do reboque. América 229. TAN 3804, autorizado Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette ao portão 09, TAN 3804. Então, o Vitor Filo Delta, mantém a posição, aguarde instruções para o táxi. Salvador, TAN 32, no meio. 32, 1 no meio, informação em curso, o meu, o helicóptero. Portão 58, para o pushback de acionamento. Puxo Leme 62, 1 no 3, aguarde para o push. Informo que a aeronave prosseguindo para o parqueamento no portão 09. Portão 2067, decolada 56, mantenha pro até 25010, controle 199, decimal 8. Controle 199, decimal 8, mantém o eixo do 2500, gol 2067. Gol 2067. Gol 2067, conforme o radar decolagem. Tudo havia, saída da ETA, amigo de voo 360, tentando para a restrição de uma centena. Gente, via da EL, atento à restrição para o 360, gol 2067. M2-1-3, com a equipe de solo após passagem do Airbus 321 da TAM em direção ao portão 09, a sua esquerda está autorizada para o feedback e treinamento, reporte pronto para o táxi. Esse é o tráfego da TAM, chamarei para o táxi, 62 para o táxi. Azul 4463, táxi autorizado via Índia Pati 1, Juliette Alfa Golf para o ponto de espera da pista 28. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste no 013. Ok, autorizado táxi Índia Pati 1, Juliette Alfa Golf, ponto de espera 28, ajuste no 013, 4463. São 32, 16, afirmo. Guarde 1 minuto, cota. Continuar a tráfego na chegada Cari, autorizado subir para nível de voo 360 sem a restrição da saída da EL. Cliente para 360 sem a restrição da saída da EL, voo 2067, obrigado. Quilo Delta, aproximadamente 3 minutos. São 32,6, pronto, 4. 3216, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, dia Hotel Zulu 19, nível 370. Decolada 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva à esquerda, curva à direita, saída Momo, transponder. Saída Momo, transição Cross, transponder 5116, sequência do controle Salvador 119.8. Autorizado, Fortaleza, Metro 370, via Fernando Lonato, Bola 28, mantendo a proa. Até 200, ponto direita, recebendo a Momo, Frutinho, com 1 no meio, controle 1 no 9, 8, 3, 2, 9. 32, 1 no meio, projeto 4, resposta para o pushback e projeto. Sim, minha 2003. Também negativo, mantém a saída Gol 2067. Pouco tempo, mas por enquanto o operador não conseguiu liberar aqui. Sim. América 229 na escuta. Prossiga, América 229. Quando você agilizar o reboque? Sim, ativo. Autorizado reboque até o FAT 3, América 229. Autorizado reboque até o FAT 3, utilizando América 229, mantendo escuta. São 32 no meio na escuta. São 32 no meio, São Salvador. São 32, 1 no meio. Escuta, prossiga. São 32 no meio, só confirmando, mantenha pro até 2.500 pés após curva à direita na subida Monfort. Tá certo, 32 no meio, mantém a proa, até 2.500, após direita, Momo Frutinho. E esse está pronto para o posto de estacionamento no 03. Autorizado, 32 no meio, chama para o táxi. No meio. 2067, chame Recife, frequência 25.1, alterna 1.28.3. 1-2-2-3-2-0-6-7. Obrigado, seja um excelente semana. Boa noite. Salvador, é o Azul 4463, ponto espera 28, pronto. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 149. Linha e decola 28, apenas confirmando o vento, 220 com 14. Afirmo. Obrigado. Consultor 4. Transcursor 2014, acima de identificação desse avião chegada a Cali para o nível de voo no 20. Estado 63, decolar 2067, consultor Salvador 19844, pro 63, forte. Mantendo o eixo da pista, passa meu tempo. Azul 4463, contato ordenado colagem, suba restrito para uma centena, saída coral, aguardando liberação do controle. Sente. Salve receita uma centena, confirmando subida coral para manter o eixo, já pode curvar. Está autorizado curva da presente na proa de coral, azul 4463, mantendo uma centena até aproximadamente 35 mil de salvador. Embora aguarde autorização para continuar a subida. Gente, então autorizado, curvando agora de esquerda coral, restrito uma centena, aproximadamente 35 milhas fora, 463 azul. Guarda. 1867, pronto, pode? 867, prossegue. 1867, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Peso 17, nível 360, saída Elefa 1, decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até 250010, após, curve à esquerda, aciona 5106, controle 119.8. 360, autorizado, conforme o rótulo do plano, decola pela 28, o perfil da Elefa 1, o perfil 17. Após decolagem, mantém a proa até 2510, após curva à esquerda. Transponder 5106, controle 198, voo 1867. 1867, quanto o diamante está correto, chama pronto para o check saramento. Está pronto, 162, já para o funcionamento. Papadango, Vitor Kilo Delta, aguarde para o táxi, tem uma aeronave da América, passa na retaguarda. Reporte para ingresso na parte principal, Vitor Kilo Delta. 2788, Azul, informação Romeu, bom dia. Azul 2788, prepara a saída Momo Proti, aguarde a cópia. Momo Proti, Azul, é tudo. O Celena 254 na escuta? O Xerá 6254, eu com a aeronave que vai passar a retaguarda para os espaços auxiliares, após ser autorizado. Gente, 6254. Isso aqui é o Delta autorizado, ingresso no pátio principal, reporte na Tatuí Lima. Pensamento, está para ataque. Confirme POB alternativa e autonomia, então 32 e no meia. 101, 3 horas de João Pessoa. São 32 e no meia, autorizado táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto espera da pista 28, quando lá a torre 198, decimal 95, QNH 10 no 3. Pátio Juliette, Alfa, ponto espera 1895 com 1013, 32 no meia. O 1867, portão 06, está livre, puxa, chame pronto para o táxi. Cuidado com o ataque, 67. De voo 070. 0 e 24, nenhum no cartão. Atinge uma meia, retorno 00, 0446, olhar. 4463, mantém a nível de voo 100, forma próximo de posição de 1 hora, 30 milhas, rumo nordeste. Embraer 120, cruzando nível de voo 195 para 120. O Xerá 6254 está livre para o portão 10, chama pronto para o ataque. Livre, chama ataque, 6254. O 788, pronto, cópia. Pronto, cópia, 272. Azul 2788, autorizado Serra Brava Uniforme Foxtrot via Zulu 9, nível 170, saída Momo, transição Froti. Decola da pista 28, após a decolagem irá manter proa até 25.00 pés, e após curva à direita. Transponder 5123, controle 119, decimal 8. Autorizado Serra Brava Uniforme Fox, nível de voo 170 via Zulu 9, sai na Momo Froti. Mantém o eixo até 2500 e o transporte 512, controle 198, azul 2788. O azul 2788 só confirma o transporte novamente? 5123, tá. Azul 2788 está correto, chama pronto para o chiveque acionamento no TAT 3. Informado, azul 2788. Entendido, chama 6141. Tá na posição tanto. Apolo, Xanera, 62, 93, está no portão 508, agora sim, para o pushback acionamento. O Xanera, 62, 13, aguarde, número 3 no setor. Autorizado táxi em frente, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 198, decimal 95, QNH 10 no 3. Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, Solo Salvador, é American 229, para informar o termo de rebote. Gente, América 229. Salvador, boa tarde, 132, 16, da próxima ponte 0228, pronto. 32, 16, linha de cola, 22, o vento, 220 graus, 149. A linha devolve a 2832 no meio. 71 no Juliette Alfa até o ponto espera da pista 28, quando lá a torre 198 decimal 95, QNH 10 no 3. Gente, pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 6254. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Chocolate Serra Independência para Serra Independência. Romeu para o 412, no céu dentro. Colocado 0105 no transponder. Interceptou BR 35. Pista 2 até o Montilho. Em sobrevoo reduzido, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, mantém aqui a Cispois. PNH 013, no escudo controle. Está atento às decolagens da pista 28. Fechando a 6141, me informe quando tiver condições de voar para a Diusa. Por enquanto, proa 250. Gente, o autorizado nível de voo Rosão, altitude de 3.000 pés, com ajuste na 013. 3.000, 1.013, 014. 3.26, contato radar na decolagem, mantendo a pilota 2.510 na saída MOMO, nível autorizado é o 370. Sobe o 370, mantendo a proa até 2.500 na MOMO, 3.2 no meio. Na 226, sendo identificação do estadio chegada clara e para nível de voo na 20. Seus quando mais próximo será autorizado a chamar na 226. Dois no três, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28 via Pátio, Taxiway, Juliette e Alfa. Quando lá torre, 18 decimal 95, quem é dama 0 no 3. Ryanair 6320, a sua identificação dessa via chegada a Cari para nível de voo 130. Controle Ryanair 6141, voando Gozan agora. Ryanair 6141, no voo Gozan, desça para 2000 pés, autorizado em LS Zulu, pista 28, informa o campo estabilizado. Toma estabilidade, LS Zulu da 286141. Salvador, boa tarde, voo 9867, decola. Voo 9867, contato radar de colagem, se devia sair da LS A1, para nível de voo 360. Telefone 360-867. Negativo, mantém a chegada, chama 6226. Torre Salvador, chama 6254. Ponto de espera da 28, pronto. 330 e vou direto a Buco. Quero direto a Buco, 32 também. Contra 144, estamos em identificação, desse avião chega da CARI, para nível de voo 140. Descendo aqui, 140. Para 2014, desça para 4000 pés, inicie redução para 2009, é o número 2 na aproximação. O 4, autorizado a decolagem, pista 28, vento 220 graus, no 49. Ali decola, Xanair 6254. Azul 2788, autorizado táxi, passo 3 kg alfa até o ponto de parada 28. Quando lá, torre 198 decimal 95, Kinegão no 03. Seja autorizado táxi, kg alfa até o ponto de parada 28. Quando lá, torre 295,